no mundão, irmão, ouça minha voz. Deus é nossa luz maior, não estamos sós. Sem dó e sem dor, demorou pra abalar. O microfone é minha arma, eu tô de volta, tô no ar. O rap é a linha de frente dessa guerrilha. EDIROCK, eu tô na trilha. Família é nosso alicerce na jornada. Sem ela, vagabundo, seu mundo não é nada. E pra rapaziada, mais jovem que colou, liga os loucos do rap que o Dexter não parou. Eis aqui um lutador preto, um rimador, diretor romântico de um filme de terror. Narrador das histórias que acontecem ao redor. Favela, droga, crime, vários B.O. Porém, do outro lado da moeda eu canto a paz. Canto a autoestima dos mano e das mini, muito mais. Eu canto a amizade, o amor, a alegria. Eu canto sobre o Deus que me abençoa todo dia, meu guia. Um Deus vivo e fiel, que na cova dos leões protegeu Daniel. 2011, um ano de vitória pra nós. Um ano simplesmente deprimente pro meu algoz. Meu alvará de soltura cantou, demorou, mas chegou. Liberdade negou, foram 13 anos, anos de muito tormento, de bonde, rebelião, sofrimento, saudade, coragem, indignação, lágrimas, ódio, fotos, inclusão. Jaz a prisão pra mim, mas pra quem ficou, um salve de paz, muita fé, muito amor. Não deixe de sonhar, de lutar, guerreiro. Sua vitória só depende de você, parceiro. A liberdade jamais será dada pelo opressor. O oprimido que tem que conquistá-la, moro. Acreditar, confiar e nunca desistir. Essa etapa eu venci e hoje eu tô aqui. Aprendi a não ignorar o pior. Consegui do difícil aprendizado melhor. A minha missão no mundão recomeçou. Tô no verde a solta, obrigado Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se o microfone é sua arma, eu forneço a munição. Ombro a ombro na trincheira em qualquer situação. Família, ninguém tira o progresso do foco. Levantamos esse castelo, irmão, bloco por bloco. Sal, pedra, suor, maior é a coragem. Frio, fome, homem sem medo da desvantagem. Sofrer, mas pra quê? Foi paga a penitência. Essa porra não é nada sem nós. Na resistência, o capa preta assinou. Já era, não deve nada. Leva o seu caminho, sua vida e sua amada. Contra nós ninguém será, essa é minha oração. Traz a sua arma que eu levo a munição. Na função, na resenha, no peão, é a senha, foi por nós. Nosso rei na voz, pretão, venha. Vestido com as roupas de Jorge, não tema. Cavalo branco do asfalto, Dodge, diadema.